andrecedesmoral.com.br. Isso é Linhares cantou, apaixonando os corações, meu filho. Olha a mensagem que chegou. Um coração vermelho, um oi, amor. E logo agora eu tava te esquecendo. Aí você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo. Eu te odeio, eu não te quero, eu não sinto mais nada. Aí cê vem com esse beijo nas galáxias e toda raiva passa. Eu te odeio, eu não te quero, eu não sinto mais nada. Aí cê vem com esse beijo das galáxias e toda raiva passa. É minha cama, minha vida bagunçada. Meu parceiro Marcão e toda a família do Aras Beberra, junto e misturado. E logo agora eu tava te esquecendo. Aí você vem do nada, já esqueceu que me deixou sofrendo. E eu te odeio, eu não te quero, eu não sinto mais nada. Aí cê vem com esse beijo nas galáxias e toda raiva passa. Eu te odeio, eu não te quero, eu não sinto mais nada. Aí cê vem com esse beijo nas galáxias e toda raiva passa. É minha cama, minha vida bagunçada. Oh, oh, oh. Aí cê vem com esse beijo nas galáxias e toda raiva passa. É minha cama, minha vida bagunçada.